and if Max says you know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bugging me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop bugging me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop bugging me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop getting me. It's my life. We'll be right back.

ancora una volta dai su di noi. Stay. Lovers, Factory, Manny Hoffman, Starlight, Michael Jackson, Human Nature, Stevie V, Derrick Cash, Sora Washington, I Will Always Love You. Começamos o segundo bloco do programa de hoje com Sonic, It Feels So Good. Bom, a edição do Flash House de hoje fica por aqui. Eu espero que tenha agradado a todos vocês. E semana que vem eu tô de volta, tá? Se você gostou do programa, dá um clique bacana nas suas redes sociais. Se você não conhece a página do programa, é só digitar aí flashhouse.riosulradio.com, ok? Um abraço pra você, hein? Fui! O passado de presente pra você. Flash House. Belos acordes. Remetem a belas músicas. E belas músicas nos remetem a belas rádios. Rio Sul Rádio. 19:11. E você? Não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaóticaresende.com. Você está na audiência da Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e diversas outras plataformas. Disponível também no Radiosnet. Boa noite. Em outro momento, em outro tempo, faça sentido. Você me disse, quando esse som tocar, seu coração lembra, cê vai olhar pra trás, mas não vai me ver. flow through life on a cloud of man-made ice. Don't want it to pass me by. Don't want it to pass me by. Saddle up now for the ride. Waiting for the moon to rise. Don't want life to pass me by. Don't want life to pass me by. But I've been waiting for a magic moment. But maybe there are magic moments. Could it be a magic moment? No. I've been waiting for a magic moment. But maybe there are magic moments. Baby, it's a magic moment now. Darling, it's a magical, magical night, night, night. Oh, honey, it's a magical, magical night, night, night. Baby, it's a magical, magical night, night, night. When you can find magic, you know everything, night, night, night. Magic. I can see the rain come down, but I know the seeds be found. I can watch them grow up now. I can watch them grow up now. And the flower's face I see, and the flower's face is me. I can watch me grow up now. I can watch me grow up now. I've been waiting for a magic moment. But maybe there are magic moments. Could it be a magic moment?